Bom dia, Luiz Carlos Mazzotti. Bom dia, gente amiga. Gente, vamos combinar. Que aninho estamos passando? Esta pandemia não estava em nossas previsões. Muito sofrimento e de toda ordem. Eu fui até o litoral. Fui ver como estão as coisas. Visitei a UPA de Tramandaí, onde há 2 décadas faço plantões, e fui até a beira-mar. E ali, contemplando aquela imensidão na minha frente, deixei os pensamentos voar e fui até o devaneio. Sonhei que a pandemia havia ido embora, que a economia tinha começado a se recuperar. As atividades diárias, em casa, na sociedade, também estavam voltando ao normal. Vamos falar de amor! Vejo pessoas alegres pelas avenidas. Vejo-as caminhando pela beira-mar. Gente sem gênero. Gente sem idade, só gente, e fico com ciúmes. Ah, se eu pudesse fazer parte dessa gente. Do alto da areia, olho pessoas que vão e que voltam, sem destino, pisando a areia molhada, brincando no embalo das ondas, que vão e que voltam. A maresia me faz bem, me deixa úmido, e na boca o gosto do ar salgado. Sinto o cheiro das flores renascendo nos cômodos, e o tucu-tucu de nariz alçado espia de uma toca onde hibernava. Nos olhamos e buscamos o mesmo horizonte, do mar se confundindo com o céu. E ali, no imaginário, penso no meu amor, que está chegando, renovando minhas esperanças. Mais uma vez, chegando colorida e com muita alegria. Vamos falar de amor. Let's talk about love. Vamos falar de amor, somente de amor. Only about love. Vamos falar de amor. Quando o inverno, cantei comigo vocês, cantei com vocês. Eu quero estar junto a ti. Cantei comigo. Pode o outono. Quem canta seus mares espanta, cantei bem forte. Então tá, 3 abraços, tchau.